Bem, meus amigos e irmãos, muito obrigado. Nós vamos estudar o Apocalipse. Continuar estudando o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Na atualidade. Quando a religião de Deus começou, que parte da Bíblia Sagrada o irmão Zaru iniciou a deslindar para a humanidade? Alguém se lembra? Apocalipse. O Apocalipse. Porque sendo a religião de Deus uma obra de final de ciclo, ela teria que começar explicando o livro que concentra em si mesmo uma série de revelações sobre este tempo final de ciclo. Qual é este livro? Apocalipse! Ele está onde? Na Bíblia Sagrada! Na Bíblia Sagrada. Eu pergunto a vocês, vocês responderem, para que o povo escute, porque muita gente diz que o povo não se interessa por essas coisas, a não ser por uma coisa ou outra da Bíblia, sim, porque é muito chato, é tão isso, tão aquilo. Não, não é chato, não. É de uma riqueza espiritual incomensurável. E também de um valor histórico extraordinário. E há ensinamentos da Bíblia de todos os tipos, inclusive econômicos, sobre o que há realmente de vital para a sobrevivência da humanidade. Eu tenho aqui uma reportagem da imprensa que fala sobre o interesse do povo pelo Apocalipse. Ele declara aqui, o repórter, o analista, que se mostra muitos fatos terríveis na televisão, mas isso não tem nada a ver com o Apocalipse. Porque o Apocalipse é o livro mais feliz da história da humanidade, porque traz Jesus vitorioso. Enquanto o Evangelho mostra o Cristo aparentemente derrotado. Bem que, no discurso do final dos tempos, anotado por Mateus, Marcos e Lucas, Jesus mostra o seu grande poder, porque ele comanda todos aqueles fatos. Aliás, fatos construídos por nós, humanidade. Há quem diga que o Apocalipse é a demonstração do desamor de Deus para com os homens. Isso é bobagem, porque a cada um é dado de acordo com as suas obras. Não há nenhum fato da lavra de qualquer ser humano que não tenha consequência. Então quem constrói o nosso destino somos nós mesmos. Cada um é senhor do seu destino, porque Deus nos deixa moralmente livres. Ah, então eu posso fazer o que quero sem consequência? Não, porque se o engenheiro for construir a sua casa de qualquer maneira, ela vai cair sobre a sua cabeça de qualquer maneira. Então tem que existir, é lógico, é racional, é matemático, leis que disciplinem a própria liberdade. Muita gente diz, eu sou libertário, isso e aquilo. Não, quando é licencioso, ou então doidivanas, ou licenciosa, não há como se confundir. Liberdade não é licenciosidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos Estados Unidos, diz aqui o repórter, foi realizada uma pesquisa entre jornalistas para saber qual seria a manchete de suas vidas. Ganhou disparada a seguinte manchete: a volta de Jesus. Então vamos tratar do livro que nos prepara a salvação espiritual, que nos informa o que vai acontecer. nos diz como nos devemos comportar. Isso ao lado do Evangelho. Eu já disse que o grande segredo da sobrevivência pessoal no final dos tempos é observar, mas observar mesmo as leis de Deus. Nós estudamos a bênção que está no livro das profecias finais, no capítulo 1, e que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Nós lembrávamos o próprio Apocalipse alerta e diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, quer dizer, não adianta só ouvir, as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Próximo. Eu havia concordado com vocês que entraríamos no capítulo 2, mas antes temos que ver a parte, a dedicatória às sete igrejas da Ásia, a visão de Jesus glorificado, até chegarmos ao capítulo 2 e lá encontrarmos a carta à igreja em Éfeso. Vamos então ainda permanecer no capítulo 1. Depois da bênção, vemos a dedicação. Nestas palavras, a partir do versículo 4 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus segundo João, vamos ver agora. João, as sete igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. As sete igrejas da Ásia. Existiam mais de sete igrejas na Ásia. Não há quem ignore isso. Todos sabem disso muito bem. Mas vamos limitar a parte ocidental da Ásia, conhecida por Ásia Menor. Ou há um território ainda mais restrito do que esse. Porque mesmo naquela pequena parte da Ásia Menor, onde estavam situadas as sete igrejas mencionadas, e justamente no meio delas havia outras igrejas muito importantes. Exemplo: Colossos, a cujos cristãos Paulo o apóstolo dirigiu a sua epístola, famosa epístola aos Colossenses, estava a muito pouca distância de Laodiceia. Aliás, vocês que estão nos ouvindo e participando aqui desta pregação, sabe que Laodiceia é a igreja. O que, que essa igreja tem a ver conosco agora? Julgamento da humanidade. O julgamento da humanidade, é o julgamento dos povos. É a igreja da atualidade. Aliás, é bom vocês guardarem na mente as sete igrejas da Ásia. Daqui a pouco eu posso perguntar a qualquer um de vocês sobre essa relação. Mas nós falávamos da igreja de Colossos, que não está na relação das sete, porque Jesus, que é o autor do Apocalipse, que se valia de sete para dar como símbolo o recado que ele queria transmitir à humanidade pelos milênios. E vocês sabem muito bem que Jesus não fez o Apocalipse ao bel prazer. Ele recebeu uma ordem de Deus para transmitir à humanidade aquele aviso. Era um aviso à humanidade que tais e tais coisas dar-se-iam se aquele comportamento selvagem prosseguisse pelos milênios. Não deu outro comportamento, prosseguiu. Então a humanidade, ela mesma é que vem construindo tijolo a tijolo todos os acontecimentos relacionados por Jesus no Apocalipse. Outra cidade aqui importante, Mileto, estava mais perto do que qualquer das sete de Patmos, onde João teve a grande visão apocalíptica. E era uma importante base para a igreja cristã, como podemos julgar pelo fato de Paulo, durante uma de suas estadas ali, ter convidado os anciãos de Éfeso a se encontrarem com ele naquele lugar. Vocês podem ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 38. No mesmo local, São Paulo deixou também, sem dúvida, em boas mãos cristãs, o seu discípulo Trófimo, que estava doente. Vocês encontram esse relato em Timóteo 2, capítulo 4, versículo 20. E a Troas, ou Troas, onde Paulo passou uma temporada com os discípulos. Portanto, havia muitas cidades com muitas igrejas fundadas pelos apóstolos que não foram citadas no Apocalipse. Qual será então a importância dessas sete igrejas citadas? É o que veremos nos próximos programas. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vivo. E já vem em nossos corações para sempre.